Bom, essa agora é a nossa última sessão, o último momento que vamos estar compartilhando a respeito do plano de redenção. E nós precisamos de ter clareza e não perder de mente qual que é o propósito eterno de Deus. Qual que era o propósito de Deus desde o começo? Ter o homem, a sua imagem e semelhança, que pudesse ser cheio da sua vida, com o objetivo de expressá-lo no seu caráter e representá-lo na sua autoridade. É isso que Deus quer. Deus quer compartilhar e dar-se ao homem, de tal maneira que quem vir esse homem vai estar vendo o próprio Deus. Ele poderá ser representante à altura de Deus. Como é que Deus atinge esse propósito? Nós sabemos que antes que Adão pudesse comer da árvore da vida, o inimigo entrou em cena e Adão e Eva caíram, e com eles toda a humanidade. O Senhor então proveu um meio de salvação, que é essa plena salvação que temos visto até agora. E vimos vários pontos dessa plena salvação de Deus, que incluiu a redenção, o perdão, purificação, a justificação, a reconciliação. Nós vimos depois a santificação, a transformação da nossa alma. E agora vamos concluir falando dos dois últimos tópicos, que é a conformação e a última parte da obra de Deus, que é a glorificação. Bom, abre lá em Romanos capítulo 8, verso 29. Romanos 8, verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem o quê, meus irmãos? Conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vou traduzir esse verbo conformar. É um verbo que é muito pouco conhecido no seu sentido real. Nós sempre conhecemos o sentido secundário dele, que também tem relação, né? Então, você sempre pensa em conformar como estar conformado com algo, né? Resignado. Mas o sentido básico do verbo é o seguinte: conformar é colocar na forma. Entendeu? Conformar é colocar na forma. Diga para o seu vizinho, fala, irmão, você não sabe o significado, não. Conformar é colocar na forma. Então vamos agora ler o versículo de novo. Olha o que que diz. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem colocados na forma que é Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Então Jesus veio para ser também uma forma. Jesus, igual tem uma forma de bolo. Jesus é o molde, a forma. E qual que é a vontade de Deus agora? É nos colocar nesse molde, nessa forma. Então, para que nós possamos encaixar nessa forma, nós precisamos de uma obra positiva e uma negativa. Qual que é a obra positiva? É a santificação, é a transformação, onde o Senhor acrescenta a nós coisas que estão faltando. Entende o que eu estou dizendo? Por exemplo, eu fui colocado, o meu braço foi colocado na forma de Jesus. Mas eu percebi que o meu braço é menor do que o braço dele. Então o que Deus tem que fazer? Deus vai ter que aumentar o meu braço, alargar o meu braço, porque está faltando. Mas quem dera fosse esse o único problema. Às vezes acontece também do Senhor colocar o meu pé na forma e ver que o meu pé está maior do que devia. O que tem que fazer nessa hora? Cortar. Isso. Isso é que dói. Entende? Colocou na forma. Já viu como é que a cozinheira faz? Coloca a massa na forma, ela pega, vai apertando na beirada para sobrar as arestas, ela pega e tira, para ficar só o exato da forma. Esse é o trabalho que também Deus está fazendo em você, mas que muito pouca gente sabe, não é? Você não ouve muito falar a respeito disso, de ser conformado. Talvez você nem nunca ouviu ninguém pregando sobre ser conformado, porque nós não gostamos muito de ouvir a respeito desse assunto. Qual que é a diferença entre ser conformado e ser transformado? É que a conformação é um processo basicamente negativo, num certo aspecto. A conformação é exterior a nós. É uma obra complementar. Eu falei para você que tudo que Deus faz pela palavra e pelo Espírito. Mas agora eu vou contar uma outra coisa que Deus usa. E ele é obrigado a usar por causa da nossa história, por causa da realidade do homem caído. Deus é obrigado a usar o meio ambiente. Deus é obrigado a usar as nossas circunstâncias. Por isso, não existe conformação sem sofrimento. Não tem como você ser conformado à forma, colocado no molde de Jesus, sem haver uma medida de sofrimento para você. Todos nós temos uma medida de sofrimento. Qual sofrimento? Que tipo de sofrimento? Quais situações estão nos conformando à imagem de Cristo? Vamos ler na palavra de Deus alguns textos. Primeiro vamos ler 1 Pedro 1, verso 6. Abre lá. 1 Pedro 1, verso 6. Diz assim, 5 e 6. Vós que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Nisso exultais. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Olha o que Paulo Pedro está dizendo. Verso 6. Nisso, irmãos, exultais. O que é exultar? Quem sabe? Não, é mais do que alegrar. Exultar é pular de alegria. Alegrar é um sorrisinho no canto da boca. Exultar é você sair pulando de alegria. Pedro está dizendo, olha, fica muito alegre, porque você vai ser contristado por Deus. Eita, esse é um negócio que nos assusta. Porque não gostamos muito dos meios, queremos só os fins. Queremos só o resultado. Mas aqui está dizendo que tem uma medida para ser contristado por Deus. Isso faz parte do processo de sermos conformados, colocados no molde, colocados na forma. Vira a página, olha o capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4, verso 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do que, meus irmãos? Dos sofrimentos de Cristo. Peraí, Cristo então sofreu, irmãos? Qual que é o sofrimento, então, que nós devemos ter? Hã? Os de Cristo. Qual sofrimento você deve esperar na sua vida? Os de Cristo. Você não deve aceitar sofrimento que não foi de Cristo. Porque nós só precisamos, ele é o molde, ele é a forma. Então eu só preciso de sofrer o que Cristo sofreu. Qualquer sofrimento que não é o que Cristo sofreu, então não precisamos de aceitar. Vamos juntos aqui descobrir ou analisar, lembrar quais sofrimentos Jesus teve aqui nessa terra. Primeiro vamos ver os que ele não teve. Jesus alguma vez ficou possesso de espírito imundo? Hã? Deus que me livre do negócio desse. Alguém tem que ficar? Não, ele não ficou. Jesus ficou doente alguma vez? Nunca ficou doente. Você não vai contar falando para Pedro, Pedro, olha por mim. Acho que eu peguei uma dengue, rapaz. O negócio... Ô, Pedro... Você encontra isso? Então, esse é o sofrimento que precisamos de ter? Não. Jesus passou fome alguma vez? A não ser quando ele fez jejum, ele nunca passou fome. Veja, quem tinha o poder de transformar pedra em pão ia passar fome? Nós temos que passar fome hoje? Não. Podemos ser supridos completamente? Sim. Então, estou te falando alguns exemplos que ele não sofreu. Vamos agora falar do que ele sofreu, Ricardo. Fala um que ele sofreu. Escárnio, zombaria, ele sofreu isso? Então você pode esperar. Rejeição, ele sofreu isso? Pode esperar. Perseguição, ele sofreu isso? Ele teve perseguição até o ponto de agressão física? Pode esperar por isso? Ele teve perseguição até o ponto de morte? Sim ou não? Pode esperar por isso? Jesus foi traído? Então pode esperar também. Eu estava ouvindo uma pregação esses dias de um irmão, mas eu acho que ele está totalmente equivocado. Ele dizia que Jesus já sofreu por nós para que nós não tivéssemos mais de sofrer. Ele carregou na cruz para que não tivesse mais de carregar. É verdade. Tem certas coisas que ele carregou na cruz e não precisa carregar mais, como maldições, pecados, é ou não é? Mas tem outras coisas que ele nos deixou apegada para dizer, onde eu passei, você vai passar também. Então tem coisas que é o contrário, você vai ter que ter. Então se você nunca foi traído, tem algo errado com você. Ou então espera, está chegando a sua vez. O que mais? Jesus foi mal interpretado? Ele foi acusado de ser explorador da boa fé dos outros? Foi ou não foi? Foi. Ele foi chamado também de enganador e charlatão? Foi. Então pode esperar por isso. O que mais? Chamaram ele de Beuzebu? Então o que te espera? Me chamaram de possesso esses dias na rádio. Então eu tô sendo conformado. Aleluia. Glória a Deus. O que mais? Fala mais o que ele sofreu. Hã? Inveja, sim, com certeza. Solidão, deixaram ele sozinho? Todos o abandonaram? Você também pode passar por isso? Sim. Sim, o que mais? Hã? Humilhação. Angústia, ele suou sangue. Você pode também vir a ter essa experiência. Então, aqui está dizendo que existe os sofrimentos de Cristo. E Pedro fala que nós somos co-participantes dele. Paulo chega até a dizer o seguinte... Como é que você espera ser glorificado com ele, se você não quer sofrer com ele? Abre lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Olha o que diz. Verso 17. Romanos 8, 17. Faz questão que você leia esse versículo. Não é o tipo de coisa que a gente ouve muito pregando na igreja. Mas diz assim, ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Quantos são filhos aqui para a glória de Deus? Se você é filho, você é herdeiro? Tudo que é de Cristo é seu? Amém? É verdade. E depois Paulo explica. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Quer dizer, você vai desfrutar da herança que era só de Cristo, mas agora é sua também. Você ficou filho. Mas olha, tem dois pontos aqui. Esses dois pontos aqui é que pega. Vamos ler de novo. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Dois pontos. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Você tem que sofrer com Ele. Então, há um sofrimento de Cristo? Há. Lembra, tem sofrimento que não é de Cristo. É do diabo. É um sofrimento que, do pecado. É um sofrimento que nós não precisamos mais de andar debaixo dele, que é o sofrimento que vem por causa das maldições da lei, que nós já fomos libertos da maldição, Cristo se fez maldição no nosso lugar, isso é a redenção. Então eu não tenho mais que andar debaixo de maldição, quantos concordam comigo? Então, há certos sofrimentos que é resultado de maldição, mas tem outros que Paulo diz que é o sofrimento de Cristo. Se com ele sofremos, então há um sofrimento que ele sofreu. Esse sofrimento... é o que Deus usa nas nossas vidas para nos conformar. Você pode ser caluniado, agredido, rejeitado, esquecido. Fisicamente você pode ser torturado, pode vir até ser morto. Observe que não é todo cristão que passa por todos esses sofrimentos. Deus tem a medida para cada um, porque cada um tem que ser conformado de uma forma. Entende? Cada um de uma forma. Mas aí Pedro fala, quando você passar por esse tipo de sofrimento, pula de alegria. Eu sou franco com os irmãos, quando me chamaram de possesso na rádio, eu me senti até um pouquinho assim de orgulho, eu falei, Deus, larga-me do meu orgulho, eu sou pecador demais. Eu falei, olha aí, estão dizendo que eu sou possesso, estou me sentindo tão discípulo de Jesus hoje. Eu confesso, eu até contei para as pessoas, você ouviu na rádio hoje que falaram a meu respeito? Eu sei que o Senhor depois vai tratar com a minha vaidade. Mas Paulo fala, se é para eu me gloriar, eu vou me gloriar nos sofrimentos de Cristo. Eu trago no corpo as marcas de Jesus, disse Paulo. Paulo sofreu, meus irmãos? Sim ou não? Ainda que digam que o espinho na carne dele era uma doença, eu não creio que era, Paulo não sofreu aquilo que não era sofrimento de Cristo. Ele sofreu só para ser conformado. O sofrimento de Cristo tem o poder de mudar você. Os sofrimentos que vêm por causa do pecado, eles apenas são fardo sobre você. Eles apenas destroem a alegria na sua alma. Mas os sofrimentos de Cristo, você é capaz de passar por eles rindo. Eu te falo a minha experiência. Na minha experiência de ser caluniado, acusado. Não me chamaram só de possesso, não. Me chamaram de enganador. Quiseram publicar uma vez na cidade, reunir os pastores todos, queriam colocar uma nota no jornal, dizer que eu era enganador, mentiroso, falso, falso profeta. Entende? Essas coisas, alguém vai dizer, mas isso deve doer demais. Talvez, a primeira vez. Depois você se alegra em Deus. Você fala, Deus, o Senhor sabe tudo. O Senhor está deixando isso acontecer porque o Senhor tem algo. O Senhor está cortando a aresta na minha vida. Eu estou ficando mais dentro da forma agora. Eu estou ficando mais próximo do padrão que é Jesus. Aleluia. Exulte quando isso acontecer. Mas seja muito, tenha muito discernimento para saber o que é sofrimento de Cristo. O que é ser participante com Ele. E aqui está dizendo que só vai entrar na herança. Não é isso que está dizendo o texto? Se... Você vai entrar na herança se você sofrer com ele. Por que tem que sofrer com ele para entrar na herança? Porque enquanto o herdeiro é menor, diz Gálatas capítulo 1, verso 4, enquanto o herdeiro é menor, em nada difere do escravo. É dono de tudo, mas não pode usar nada. Para usar a herança, não basta ser filho. Está me ouvindo? Para desfrutar da herança, você tem que ser um filho maduro. Filho maduro. Filhos imaturos não vão usar a herança. Filhos imaturos têm tutores sobre eles. Não tomam decisões por si próprios. Por isso Paulo fala, se com eles sofrermos, por quê? Eu falei para você até agora, a transformação da alma é pela palavra e pelo Espírito, mas a conformação, Deus usa as circunstâncias, o meio ambiente. Deus usa os sofrimentos de Cristo. Eles produzem em você maturidade. Entende o que eu estou dizendo? Eles produzem em você maturidade. Maturidade é crescer até encaixar na forma, se for necessário. Ou Deus vai arrancar as arestas que estão sobrando, que não fazem parte do propósito dele para nós, para encaixarmos no padrão dele. De uma forma ou de outra, eu quero tudo aquilo que vem da mão de Deus para mim. Se o cálice dele para mim é a cruz, eu quero a cruz, porque eu aprendi a amar não apenas a Deus, eu aprendi também a amar a vontade de Deus para a minha vida. Se é de Deus, eu digo amém. Se é de Deus, eu me curvo e me calo. Não dou um pio se procede dele. Mas se procede do diabo, eu não tolero nem um minuto. Não tenho que tolerar nem um segundo. Nem um segundo. Mas aquilo que vem de Deus, e olha, meu querido, a maior parte do sofrimento, eu diria que sofrimentos que eu tenho hoje são só os de Cristo. Eu não vivo debaixo de maldição alguma. Eu sou suprido, abençoado, saudável. Na minha casa sou guardado, protegido. Eu não tenho nada nessa área. Mas eu tenho muito na outra área. Tenho muito. Nesses últimos 10 anos, o Senhor tem permitido situações frequentes para tratar comigo. Para eu poder me conformar ao padrão. Porque como é que eu posso sentar na glória com Cristo se eu não participei do caminho dele para chegar lá na glória? Como é? Deus seria injusto. Paulo vai sentar lá, mas ele bebeu o cálice. Os discípulos, Tiago e João, vão sentar lá, porque eles disseram, podemos beber o cálice. Lembra lá em Mateus 26? O Senhor falou, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Pois é, mas não é só eles que têm que beber não, queridos. Todos nós temos que beber o cálice do Senhor. É a medida de sofrimento de Cristo que cabe a cada um de nós. Eu sei que você vai ficar pensando, mas nem chega perto do que ele sofreu. Talvez não, mas é a medida que ele tem para você, é semelhante. Então você vai ser mal interpretado, você vai ser rejeitado, colegas, familiares, seus pais vão rejeitar você. Você pode vir a perder emprego por causa da sua fé. Funções que você poderia ter, não vai ter a promoção por causa da sua fé. Você vai ser tido como um nada, um desperdício. Um desperdício. Mas quando todo mundo achar que você é uma vida desperdiçada, você vai sentir o peso da glória sobre você. Há um tempo atrás, uma irmã nossa me contou isso. Ela estava fazendo psicologia. E não sei por causa, alguém mencionou o nome da videira. E o professor que estava à frente deu aula para mim há muitos anos atrás. E ele falou para ela na frente da sala, né? Nem me fale nessa igreja, nesse pastor. Ele foi aluno aqui, foi um aluno brilhante. Mas olha o que, que virou. Olha o desperdício de talento, de habilidade. Olha o que, que virou. E ela me contou, quando ela me contou, ela achou assim que eu ficaria pesaroso. Na hora que eu ouvi, me deu uma alegria tão grande. Há um peso de glória. Todas as vezes que o perfume é derramado sobre Jesus e Judas diz, que desperdício. Há um peso de glória nisso. Essa é a conformação. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Para encerrar, nós temos a glorificação. A glorificação é o último estágio da nossa plena salvação. 1 Pedro 5,10 diz, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Na eternidade passada, Deus nos predestinou e nos escolheu para sermos semelhantes ao seu Filho, Jesus Cristo. Não quero discutir aqui predestinação, mas se há de convir comigo que está escrito na palavra de Deus. No tempo, Jesus nos foi enviado para fazer a obra da redenção, morrer no nosso lugar e hoje operar em nós transformação. E agora no final, nós seremos glorificados. Isso vai acontecer na manifestação de Cristo, como diz Colossenses 3:4. Nós desfrutaremos a glória dos filhos de Deus. Romanos 8:18 diz que os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Porque a glória vai ser tremenda. Você não tem noção do que é isso. Mas Deus resolveu compartilhar conosco algo dele mesmo. Não é que você vai ser Deus, mas você compartilha da natureza divina dentro de você. Davi chega a dizer, sois deuses, sois filhos do Altíssimo. O que Deus está fazendo hoje é nos trazer a uma estatura de auxiliadora idônea. Há muitas ilustrações na Bíblia. Talvez uma das mais preciosas seja da noiva. A divindade quer se casar. A divindade quer se unir ao homem. E nesse sentido, o casamento é só um símbolo de uma união muito maior que vai acontecer entre Deus e o homem. Assim como para Adão não se achou auxiliadora idônea, não havia entre os animais nenhum que fosse idôneo à altura de Adão. Deus teve que gerar uma esposa para ele. O mesmo aconteceu com Cristo. Em todo o universo, não havia ninguém à altura do Filho de Deus. Não havia ninguém que fosse idôneo, com quem ele pudesse relacionar de igual para igual e ter comunhão perfeita. Entende o que eu estou dizendo? Quando um homem muito culto casa com uma mulher muito, muito ignorante, muito simples, sem cultura, esse desnível impede a comunhão, é ou não é? Impede a comunhão. O desnível muito grande tira. Pois o Senhor está conduzindo agora a sua noiva a um nível tal de maturidade em que poderemos ter comunhão plena com Ele, porque nós seremos tal qual Ele é. Diga, no passado, meu espírito foi regenerado. Diga, no presente, minha alma está sendo transformada. Diga, mas no futuro, meu corpo será glorificado. Paulo diz em Colossenses 1:27, Cristo em nós é a esperança da glória. Deus colocou em nós esse selo e essa garantia de que vai acontecer. O que é essa vida em nós? É a garantia de que o processo vai acabar. Talvez hoje nós sejamos apenas uma lagarta. Largata. Lagarta. Essa palavra me causa pânico. Talvez hoje sejamos apenas uma lagarta. Larga. Você entendeu o que eu quis dizer? Mas dentro dela já tem uma natureza. No momento está assim, mas tem uma natureza, uma vida dentro dela. E ela vai passar por um processo. Ela vai ser transformada, vai ser conformada, mas lá no final, ela vai manifestar em glória na forma da borboleta. E quem vê a borboleta, não imagina o que já foi antes. Você foi contagiado com o vírus da vida de Deus. Hoje ele está incubado em você. Quem olha para você, não vê quem você é hoje. Quem olha para você, pensa que você é apenas um homem comum. Mas nós não somos homens comuns. Nós somos filhos de Deus andando sobre a terra. Entende? Nossa aparência hoje é comum, é natural, mas dentro de nós já está aquilo que haveremos de ser. E diz a Bíblia que no dia em que Ele se manifestar, nós também manifestaremos com Ele. É a manifestação do Senhor Jesus em glória que vai explodir também essa vida dentro de nós. A glorificação só vai acontecer porque a glória já está dentro de você. Essa foi a história. Deus tinha um propósito. Deus, no seu propósito, criou o homem, sua imagem e semelhança. Planejou para que pudéssemos recebê-lo como vida. Mas o diabo entrou em cena antes e o homem veio a cair. Com isso, o propósito de Deus aparentemente foi frustrado, mas graças a Deus, Deus não pode ser frustrado na sua vontade, Ele é soberano. Ele enviou o seu filho, homem perfeito. Deus e homem. E através da cruz se tornou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se tornou a serpente de bronze, que carregou a iniquidade do homem. Se tornou o grão de trigo que caiu na terra, que morreu, mas que produziu muito fruto. Ele gerou, nos gerou pela sua morte. E todos os problemas que o homem adquiriu por causa do veneno da serpente foram solucionados por causa da sua morte e da sua ressurreição. Fomos redimidos, perdoados, purificados, justificados. Nós somos santificados, transformados por causa da obra da cruz. Regenerados, ganhamos uma nova vida, nos tornamos seus filhos. E hoje essa vida está em nós, operando em nós, santificação e transformação, para que brevemente essa vida que já está em nós possa vir à tona, possa explodir, e então naquele dia se manifestará o que haveremos de ser. Ele está vindo, irmãos, Ele vem. E quando Ele vier, então o mundo vai ver que nós também somos filhos de Deus, que fomos colocados na forma e hoje nos parecemos com o Senhor Jesus. Tal qual Ele é, nós seremos. Ele é apenas o primogênito, o primeiro. Nós somos os muitos filhos que vêm depois. Se você acha que Ele é extraordinário, então prepare-se para o que você vai ver na glória. Uma multidão que ninguém pode contar, como a areia que está na praia do mar. Mas o mais incrível, todos eles parecidos com Jesus. O universo será cheio da glória de Deus. Amém? Fica de pé. Vamos louvar a Deus por essa redenção tremenda, essa obra tremenda que o Senhor fez em nós. E está operando ainda em nós. E vai concluir, se Deus quiser, brevemente, Maranata, porque Ele vem. Ergue a sua mão para o céu. Vamos ter um tempo de palavras de louvor. Apenas glorifique a Deus por esta obra. Essa obra de salvação. Essa obra de vida que foi feita em nós.